Ponteio da Viola. 17h57, é final de programa, minha gente amiga. Te agradecendo pelo carinho da amizade, pela audiência de sempre. O meu muito obrigado. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta aqui na Santarenense para mais um programa no Ponteio da Viola. Fica todos com Deus, com Ele. Eu estou indo. Tchau, Santa Helena. Tchau, Goiás. Tchau, Brasil. Até amanhã, se Deus quiser. Minha gente amiga. Rádio Santa Helena de Santa Helena de Goiás, Rádio Difusora de Jataí, Rádio Uruguaiana de Quirinópolis. Emissoras que integram a Rede Divino Espírito Santo de Comunicação. Rede Divino Espírito Santo de Comunicação. Sejam todos bem-vindos a vocês que estão se preparando para esse momento de oração, né? E nós vamos então agradecendo a vocês pela companhia, tá bom? Música, notícia, informação, é aqui na Rádio Santa Helena, 1010 AM, Santa Helena de Goiás, www.radiosantahelena.com.br, direção geral, Cleber Martins. Rádio Santa Helena, a rádio da família de Deus. E vamos agora então, né, com muita fé, acompanharmos Bonélio com a oração do anjo. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumina. Amém. Rezando conosco está Dona Guiomar, né? Dona Guiomar, muito obrigado pelo carinho da companhia, viu? Dona Guiomar Rodrigues, de Colmeia Parque, ela pede oração para toda a família, mas aqui de modo especial ao Daniel, ao Rodrigo e também a todos os ministros que acompanham esse momento de oração. É o Rodrigo que estão aí passando por oração.